E o nosso programa Questão de Sensibilidade hoje traz, dentro da nossa viagem pela história da música clássica, mais um representante do período romântico, que é Dvorak, Antonín Dvorak, que nasceu em 1841 e morreu em 1904. E trazemos a Sinfonia número 9 do Novo Mundo, Opus 95, e alguns trechos da Sinfonia número 8, Opus 88, com a Orquestra Festival de Budapeste, com o regente Ivan Fischer. Thank you. Thank you. E o Questão de Sensibilidade de hoje termina por aqui. Um abraço, Renato Tavolieri Filho se despedindo. Até amanhã.